da mesma tecla, rapaz. Em nome do ódio, do amor, pela fé ou pelo medo, eu quero ouvir sua voz, favela. Se você pensa que nós vamos gelar e parar de tocar na mesma tecla, sente o terror dos terror, a 286. Nós, sintonia dos becos da cheia. Se você pensa que nós vamos gelar e parar de tocar na mesma tecla, sente o terror dos terror, a 286. Nós, sintonia. Geopologia é contra os efeitos do genocídio e delata o poder de regime talismo de se ser verdadeiro é ser subversivo. Prepara o exército, o método coexisto pra tentar arrancar de nós a revolução. Só que os loucos aqui estão além do crime e da razão. O terror do terror, madeira invadida. Geopologia não vai parar. A tortura não vai abalar os pensamentos nem calar a voz que canta o sofrimento de quem tem sonhos pra velar e uma vida inteira pra chorar. Eu sei, cê não sente, não, não compreende a dor de terra, a família focada na enchente. As crises de quem constrói o mundo pra você. Que explora, escraviza, depois manda se fuder. Cê nunca vai entender, né? Cê nunca vai saber. Porque essa teoria nunca preca, PT, ninguém sonha morrer. Defender do morro, nem matar o cheque da árabe pra catar os ouro, não. Eu abafaro o grito de seu pão, a repressão dos gambé. Vem, massacra de novo, minha causa é a causa do que cansou da doação. Só vi uma 300, caminho da salvação. Se você pensa que nós vamos gerar e parar de tocar na mesma tecla, sente o terror dos terror, a 286. Nós, sintonia dos becos, cadeia. Se você pensa que nós vamos gerar e parar de tocar na mesma tecla, sente o terror do terror, a 286. Sintonia dos becos, cadeia. Na viagem democrático, fascismo se mantém vivo, estourando físico, destruindo CPF, RG, não me faz livre de ser, não. Escravo moderno sem ter o que comer. Até tentei viver de devoção a um santo, só que o inimigo só queima papel nas armas tirando. No português incendiado a mil graus Celsius, reconhecido no tubo de ensaio, reconstruído material genético. Não mudou a dor, portador do medo. A etnia injustiçada, agarrando forte contra o indefeso. A criança, contra o fuzil, a pedra versus o peito. Só pra manter o antigo modus operandi. A desinformação ainda é maior causa morte. Que na TV vira infarto, ABC como nome. Quantos aos 30 nem fazem questão de alfabetizar. Pra vida inteira lava chão sem reclamar. Até te dão um teto parcelado em 30 anos. Só que o livro da educação ainda te faz ladrão de banco. Resumindo em 20 o seu limite de idade. Com o fim da vida monitorado em presidente Bernardo. Um abraço, plano. Sustentabilidade é utopia, onde a FUNAI é mantida com madeireira clandestina. E a mesma tecla, Moisés, Ivan, Reinaldo, a 286, pronto, favelado. Se você pensa que nós vamos gelar e parar de tocar na mesma tecla, sente o terror dos terror, a 286. Nós, sintonia. Se você pensa que nós vamos gelar e parar de tocar na mesma tecla, sente o terror dos terror, a 286. Sinfonia. 2011, celular de filme fotográfico em tempo real. Tem pressão digital, vem baixo d'água. Reconheça a evolução da mente humana, que pra nós só inovou. Cadeia de segurança, o trabalho de ressocialização do preservança. Nada dá mais dinheiro que droga e arma. Conheço o método assistencialismo do Estado. No fundo falso do pai, rifle contrabandeado. Longe da estética, paisagem com potencial turístico. Pronto, nasce gambé. Advertindo criança, tiro, revezando. Soco no rosto, no bar, se embaçando nas tatuagens. No adesivo colado. Na lei islâmica, o consumo de álcool é punido. Aqui, receita vai dando que se pra nova. Fome de passa batido. Ciente que a cada 10 acidentes de carro, 8 tem como falso. Álcool legalizado. Manipula, vai, me traz. Sonha com solofote. Fuma, diz que Lacoste, Aqualand. No grau de Hornet, sem êxito guardado. Fim da ilusão, porque optou na Glock Taurus. Antes da escravidão, o corpo sem cabeça. Não é diferença ideológica. É que família sem subsistência. Enriquece empresa na mão de obra.